de mim. Vós todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei, vos aliviarei. Ó, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei, vos aliviarei. Descanso, eu vos darei descanso.